E deve ser outra pessoa. E deve ser alguém querendo só brincar, só brincar. Mas se fosse diferente, esse cara for, você também assumiria que não me... E você? Hoje é o dia da mentira. Eu brinquei em você. Na verdade, eu já... Lá maior, lá maior. Lá maior, tá, tá, dá um lá. Dá um lá maior. Oh. Vamos sair pra algum lugar. Quem sabe até dançar. Pra beira mar. Pra lua linda. Ai, claro. Du, du, du, du, du, du, du. Vamos show. Será? Não se fingir, o meu era só faltar. E agora? E agora? Oh! Você não sai do meu pensamento. Hey! Esperei tanto por esse momento. Meu coração é vazio, mas se cansou. Agora que dança com a bonita. Agora que está aqui comigo, por favor, não vai. Opa! Eu serei serei, serei, tempo pra ficar com você. Agora que está aqui comigo, por favor, não vai. Não vai. Um coração, um para que se apaixonou por alguém que nunca te amou. Alguém que nunca vai te amar. Vai lá que eu vou fazer para nunca mais amar alguém que só quis viver. Alguém que só quis viver. Mas eu preciso sair dela, dessa de salvar. Por quem só quer me fazer sofrer. Por quem só. E agora? E agora? Anda demais. Só quem ama sabe ser. O que se passa em nossa mente. Na hora de deixar pra andar demais. Só quem ama. Eu digo assim. Oh. André Celis, o mural de Ibi Coara. Eu vou te levar pra onde canta o sabiá. Onde a lua luzi. Nossa cama é. Vou fazer. Bora faltar o mineral. Eu sou capô do céu. Só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, me dá viver. Tudo cai. E agora? E agora? E agora? Eu vejo uma vela, uma claridade, uma certa luz muito especial. O pão anda sozinho pela mata dentro. O centeneiro, o vento que vem a soltar. Fazer amor com a vaca mata. Conhecendo! Vaca se levanta. Sou animal, menino bicho. Já pintei os sete, já fui barra paz. Será normal viver assim? Como animal irracional não tem. E será assim? Segura, segura no ar que eu vou dizer assim, ó. Segura que eu digo assim, ó. Vou nenhuma carta pra lembrar, lembrar. Vou nenhum anjo pra me agitar, agitar. Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber. E quanta vez que eu falei pra que você não me iludisse assim. E deixou eu se passear. Vale agora, por favor, vale agora. Eu preciso. Salles, Lido Máximo, com som. Diga pra mim qual a e dessa atriz. Bota baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho. Levanta a mão, quem é da terra do vaqueiro, hein, Morada Nova? Levanta a mão. Quem é da terra do vaqueiro tem que gostar de vaquejada, é ou não é? Ou eu tô mentindo? Quem é da terra do vaqueiro não gosta de vaquejada? Não gosta de vaqueiro? Tem algum vaqueiro aí no forró uma hora dessa ainda? Tem? Tem? Tem um bocado de vaqueiro por aí? Então, Tatá, me dá um lá maior, me dá um lá maior, dá um lá maior pra mim, vai. Dá um lá maior, que eu vou fazer uma música em homenagem à terra do vaqueiro, em homenagem à Morada Nova. Já dizia um amigo meu lá de Iracema chamado Dedé Maroto. Uma vez eu fui comprar um gado dele, ele me disse um negócio que até hoje eu guardo comigo. Ele diz, Júnior, você sabia que todo nordestino tem sangue de galo e de cavalo, sangue de gado e de cavalo nas veias? Eu disse, seu Dedé, rapaz, eu não sabia não, mas já que o senhor está dizendo. Ele diz que todo nordestino tem sangue de cavalo e de gado. E eu não discordo dele não, eu acho que a gente tem. Porque eu desafio uma pessoa que não gosta de um boi, de uma vaca ou de um cavalo. Eu acho que é pouca gente que não gosta. De 100%, eu acho que menos de 1% não gosta. 99,9% gosta de gado e gosta de cavalo. É igual eu. Eu não sou apaixonado, não. Eu sou louco pro bicho. Então, pra quem é da terra do roqueiro? Pra quem é da terra do roqueiro, o sorra saiu. Eu vou cantar um agora, pra nós. Vou cantar pra nós agora. Uma música que diz mais ou menos assim, ó. Eu vou pedir licença pra cantar. Como um vaqueiro tem suas percas e suas glórias, o mesmo sendo forte, o coração é um menino e a mais chora por dentro e segue seu destino. E desde cedo assumi minha paixão e ser vaqueiro e ser. Mas vaquejada sempre fui batalhador. Consegui respeito por ser um vencedor. E na arquibancada uma morena me aplaudia. Os seus cabelos longos. Perdi um boi naquele dia. Mais um grande amor. Amor. E agora? E agora? Aquele dia começou o meu dilema. Apaixonado pela aquela mulher. Gata, foi que eu devo falar. Ela aplaudia. E eu. Agora a terra do roqueiro vai soltar a voz. Morada Nova vai cantar. Eu chorava. Abraçado um vaqueiro, um vaqueiro, um vaqueiro. Eu nunca tinha visto um passo com medo, mas eu perdi. Seus defeitos é minha virtude. Então não use sombra, não coloque. O seu rosto é perfeito. E agora? Não mude o corte, nem pinte os cabelos. Você faz moda sem seguir. nas pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias. E agora? Agora? Eu tenho medo. Morro de medo. E a